Haha, atendendo a pedidos, inútil de volta. Porra, aí que legal, meu. A galera pedindo tanto sua volta. É, Roger, foi só uma meia dúzia, né? E acho que vão até se arrepender, viu? Mas e aí, a gente ainda somos inútil? Ah, mano, saca só. A gente continua sem saber porra nenhuma. Elege turmas que agem na mais pura corrupção, rege o suborno, rege o nepotismo. E com cinismo bota no da população. Sem transparência, o colarinho branco age. Se você reage é como se fosse meter o bedelho. Verdinhas à toa compram laranjas numa boa. Enquanto sede e raiva vai, fica vermelho. Imprestável ineficaz que não serve pra nada. Desocupado em vão, perdido vadio. Dispensável desnecessário, nulo ocioso. E nós continua sendo inútil. A gente toma conta da vida alheia. A nossa é muita areia, um caminhão não pode carregar. Bis, bilhota, faz fofoca. É muito zum zum zum, tem que parar de abelhar. Investigar por hobby, trama e sem drama. Fuxica, futrica, insiste em intrigar. Insulta, xinga e surge o boca suja. Enquanto nem os dentes a gente sabe escovar. Imprestável ineficaz que não serve pra nada. Desocupado em vão, perdido vadio. Dispensável desnecessário, nulo ocioso. E nós continua sendo inútil. A gente é indigente, muita gente diz lá fora. Jeitinho brasileiro é só na gambiarra. É tanto gato esquema, emenda um improviso. Não se liga na formiga e se amarra na cigarra. E mete marra e tira sarro, fabrica carro. Mas não tem nem rua pra botar busão lotado, trem escasso, tem descaso. E por acaso meu time joga, não vou nem reclamar. Imprestável ineficaz que não serve pra nada. Desocupado em vão, perdido vadio. Dispensável desnecessário, nulo ocioso. E nós continua sendo inútil. Eu me amo, sou o rebelde sem causa. Invado sua praia sem ter nada a declarar. Agora é tarde, meu time é independente. Refrão grudo igual chiclete, então me quer tocar. Sexo, pelado, eu gosto é de mulher. Ciúmes da Mary Lou é uma inútil conduta. Eu te peço, volta comigo, Zoraide. Prometo não ser mais um imprestável ineficaz que não serve pra nada. Desocupado em vão, perdido vadio. Dispensável desnecessário, nulo ocioso. E nós continua sendo inútil. Imprestável ineficaz que não serve pra nada. Desocupado em vão, perdido vadio. Dispensável desnecessário, nulo ocioso. E nós continua sendo inútil.